ZYJ480. Rádio do Comércio, 1450 kHz. Líder em audiência. ZYJ480, Rádio do Comércio, 1450 kHz. Informação em primeiro lugar. ZYJ480, Rádio do Comércio, AM, 1450 kHz, 24 horas no ar. ZYJ480, música, notícia e informação nas ondas da cidade. Rádio do Comércio. Audiência.